Essa canção é dedicada a todos os escotistas. Hoje eu vejo o mundo já com olhos diferentes. Já enxergo minha gente labutando por seu pão. Caminho por estradas já molhadas de suor, dos passos meio incertos de quem já lhe passou. Percebo as diferenças de quem joga a vida fora e que não demora de si mesmo se perder, dos que se agigantam se tornando tão pequenos que até os grandes erros dos irmãos fingem não ver. Meu caminho vou construindo, por meu caminho vou construindo, meu caminho vou construindo, por meu caminho vou caminho lindo. Sempre alcancei as coisas pelas quais lutei. Já vi muitas barreiras se erguendo do meu chão. Vi mudadas em armadilhas as verdades que eu dissera por quem se dizia amigo e da ganância amigo era. Às vezes faço voltas dentro dessa multidão. Percebo que este mundo necessita minhas mãos. Então sinto que a vida dos problemas se encarrega e sigo minha regra de viver sempre feliz. Meu caminho vou construindo, por meu caminho vou construindo, meu caminho vou construindo, por meu caminho vou caminho.